Boa noite, esse é o ContraCast Notícias. Eu sou Marcos Mortati e eu sou do Contra. Eu sou o Pedro Cava e de alguma forma eu também sou do Contra. Pois bem, essas são as pequenas notícias da semana. Em segurança, pioneira na venda de antivírus para consumidores individuais e dona da linha Norton, a Symantec, admitiu que os antivírus estão mortos e que esse mercado está destinado ao fracasso. Não pensamos no antivírus como uma fonte de dinheiro de forma alguma, diz Brian Dye, executivo sênior da empresa, em entrevista ao The Wall Street Journal. Deveria ter antivírus para aqueles programas que instalamos, né? Adontoar. Raul 123. Baidu, sim, aquela caixinha de marcar que você esquece maldita. De desmarcar, maldita, você concorda em instalar todo tipo de porcaria no seu PC? Pois é. Tem que acho ter que é esse... por isso que eles não têm mercado mais. Não tem mercado. O antivírus do bom senso também morreu. Morreu, né? Faz falta. Em games, a Activision Blizzard pretende gastar $500 milhões no desenvolvimento de teste. E é um recorde assim, de proporções astronômicas na indústria, né? Estratosféricas, astronômicas, prova que, né, tá ficando multibilionária a indústria dos games. Multibilionária, a indústria dos games já passou da de filmes e de música com tranquilidade, né? Se você pegar a de filmes e a de música e somar, você não vai chegar na de games. Né? Pois bem, será que é uma ameaça a essas indústrias de entretenimento tradicional? Será que é necessário a reinvenção desses entretenimentos? Ah, sim, é necessário, sim, com certeza, né? Porque hoje em dia eu não vejo muita vantagem no cinema, né? Eu gosto de filmes, mas eu não vejo muita vantagem no cinema, a menos que seja, sei lá, um Pacific Rim da vida, que você tem que ver no IMAX, sabe? É, também vai muito da experiência social, né? Talvez... Isso, as massas não... Né? As pessoas tendem a se aglutinar, né? As pessoas tendem a se aglutinar em torno de filmes, né? Mas é, 500 milhões é quase o dobro da produção do GTA V. Confere? 500 milhões, confere. Quase o dobro. Foi 260 milhões, se não me engano. Ou algo dessa ordem de grandeza. É, a Blizzard mostrou. O que me choca é que esse é o 500 milhões, né? 500. É só para desenvolvimento. Ah, desenvolvimento e promoção? Ah, e promoção é também? Promoção. A gente só não sabe em qual instância. Esperamos que a parte de desenvolvimento também tenha recebido uma proporção boa, né? Vamos aguardar. Esperamos. Em História e Ciência, uma equipe internacional liderada por Daniel Bohn, da Universidade de Amsterdã, testou o atrito do deslizamento da areia seca em comparação à areia úmida, puxando um trenó com uma pedra absurdamente gigantesca em cima da superfície de areia seca e em cima da superfície de areia molhada, sendo que a areia molhada se mostrou duas vezes mais eficiente na diminuição do atrito. Prova-se aqui que não foram os alienígenas a construir as pirâmides. É, prova-se entre aspas, né? Vamos esperar mais informações. É o tipo de descoberta que responde algumas perguntas, mas levanta muitas outras. Onde essa galera do deserto achou tanta água, né? Né? Eu me perguntei isso quando eu li a notícia. Onde é que eles tiraram tanta água? Porque você não vai. Ninguém me convence que fizeram um mega desvio do Rio Nilo por centenas de quilômetros só pra arrastar pedra. Mas se cada operário levasse um baldinho d'água? Baldinho d'água? Baldinho d'água. Em breve acharemos pirâmides com desenhos de vários operários com baldinhos d'água. Vamos, fiquem atentos. Vamos aguardar. Em cinema, a New Line Cinema acabou de anunciar, junto com Peter Jackson, a mudança do subtítulo do terceiro filme do Hobbit. Bomba! Polêmica, muita polêmica. O filme ia se chamar O Hobbit, Lá e de Volta de Novo. E lá de volta de novo uma referência ao nome alternativo do livro, né? Sim, é o subtítulo do livro. É o subtítulo, isso. E agora vai se chamar O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Mercadológico? Provavelmente, até porque o ser humano médio A audiência média. O Homo sapiens médio, né? É, ele não é cara, capaz. O cara que compra a entrada na bilheteria e não compra com antecedência, ele não saberia dizer o nome desse título rápido, não é verdade? Não. Ele leria, ele apertaria os olhos, ele, sabe, mexeria a boca. Ele não saberia o que dizer frente. Ele não saberia dizer isso frente à bilheteira, né? A moça, né, que vende o bilhete. Filme das 8, na sala 2. Isso. Então, creio que foi um corte por baixo. Foi. Uma decisão mercadológica. Em comportamento, pasme, Pedro. Jovens chineses de Pequim são vistos com repolhos de estimação. Acometidos pela solidão extrema, os jovens da capital chinesa estão apelando às hortaliças como companhia. Não pode ser. Pode? Tanto pode que alguns depoimentos foram recolhidos de jovens pequineses. Vamos ouvir. Se eu ver alguém, é fácil iniciar uma conversa sobre eles, sobre o seu repolho. E eles são melhores do que os cães. Como eles não latem ou começam brigas com outros repolhos. Além do mais, não precisam de alimentação ou que se limpe a sujeira da calçada. Faz sentido. É grande sentido. É o que se espera de um repolho. Uma menina, um rapaz de 17 anos, diz que, na verdade, o repolho se tornou mais importante na vida dele do que dos pais, pois o repolho o entende com sinceridade. Ah, o repolho entende? Com sinceridade, ele não responde de volta, provavelmente. Provavelmente não, ele só absorve a informação. Sim, outra repolho walker, como agora eles estão sendo chamados. Repolho walker. Ou cabbage walker, né? Cabbage Walker, né? De 17 anos, a jovem Jia Xin Sun disse: quando eu não tenho mais interesse em meu repolho, eu jogo fora, porque eu jogo fora meus sentimentos negativos. É uma forma de catarse aí, né? É uma forma de catarse. Quase uma terapia. Isso. No entanto, o doutor em psicanálise, o doutor Wen Shao, ele se mostra radicalmente contra essa nova epidemia de solidão e de repolhice, né? Falando que as pessoas, os jovens principalmente, estão substituindo as pessoas por repolhos. Então fica aqui, né, a nossa sabedoria para a semana. Se as pessoas estão muito chatas na sua vida, coma uma boa salada. Como uma boa salada. Hortaliterapia. Hortaliterapia. Fica o exemplo da milenar medicina chinesa. Pois bem. Com essas notícias, nós nos despedimos. Boa noite e sigam com suas vidas. E seus repolhos.